Lucas, um dos apóstolos de Cristo, um dos discípulos de Jesus, médico, e ele escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu também o livro dos Atos, e Lucas tem uma forma, como médico, diferenciada de ver muitas coisas, com alguns detalhes que são preciosíssimos. E no Evangelho de Lucas, ele traz um relato com alguns detalhes muito característicos dele, da forma dele observar acerca do nascimento de Jesus Cristo. Primeiro capítulo, o verso 26 diz: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Capítulo 2. São os relatos bíblicos, fidedignos, impossível de estarem errados, impossível de serem adulterados. São o texto sagrado que Deus fez chegar até nós e que revela o nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito segundo Quirino, governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim, subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolvendo-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela cidade, naquela região, havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grandes alegrias, que o será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vindo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos os que a ouviram maravilhavam-se dos seus pastores, do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. O dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. É celebrado no mundo inteiro como o dia do nascimento de Jesus, porque desde o início, quando Roma começou a se apropriar do cristianismo, uma das estratégias mais simples e mais evidente, nós podemos chamar de sincretismo, o imperador romano Constantino começou a misturar os cultos pagãos com os valores cristãos, a fim de que tudo fosse uma coisa só e pudesse envolver num único instante, ou numa única realidade, numa única instância, qualquer religião, de qualquer uma das nações que Roma havia conquistado. Era uma estratégia também de Roma manter a unidade do seu império, dos seus conquistados, manter a paz, manter a unidade nacional de cada uma daquelas nações. Então, eles preservavam os sacerdotes, eles preservavam o culto, eles preservavam ali os líderes daquela localidade, e eles colocavam os seus governadores, eles colocavam os seus tutores sobre aquelas nações. Israel era uma delas, e uma dessas estratégias do Império Romano era exatamente unificar todos estes impérios, ou esses reinos, essas nações debaixo do seu império, de tal forma que pudessem permanecer em paz. E uma das estratégias é exatamente essa, que nós podemos nomear como sincretismo, em que seja um ídolo pagão de qualquer nação, seja o filho de Nimrod, seja o filho de Deus, seja Maria, todos fariam parte de um único, uma única história, uma única realidade, um único episódio em que todos são iguais. Então, o filho de Nimrod, com sua mãe Semíramis, que ao mesmo tempo era sua esposa, também poderia ser o menino Jesus, que nasceu na manjedoura e que é o Jesus dos cristãos. E tudo, num sincretismo absoluto, tinha a mesma mensagem. Da mesma forma, com o passar do tempo, o dia do solstício, o dia mais adorado, mais importante, mais cultuado, mais funcional para aquelas religiões pagãs, místicas e governadas por demônios, por ser o dia, o único dia do mais extenso, o dia que o sol era cultuado, no sincretismo passou a ser o dia de Jesus. É impossível que Jesus tenha nascido no 25 de dezembro, um dia de neve, e até hoje é possível você ir a Israel em alguma ocasião e encontrar neve. E é impossível que num dia de neve, num tempo de frio, os pastores estejam com seus rebanhos no campo. Biblicamente, analisando biblicamente, vendo com os olhos da palavra, o mais provável de Jesus ter nascido é, obviamente, nos dias de tabernáculos. A festa de tabernáculo é a festa bíblica que, em coerência e perfeição com tudo que Deus ensina, é o tempo de Jesus tabernacular-se. Isso aconteceu lá no deserto com um objeto, com um templo feito de panos e tecidos e troncos de árvores e elementos e peças de ouro, onde se montaram o tabernáculo, e o tabernáculo era a manifestação física, profética, da pessoa de Jesus Cristo. Isso aconteceu com a vinda de Jesus, e isso acontecerá com a segunda vinda de Jesus, que provavelmente, em coerência e perfeição com tudo que a Bíblia ensina, pode acontecer em tabernáculos, que no nosso calendário ocidental sempre acontece entre setembro e outubro do ano. Na verdade, a mensagem de que 25 de dezembro não é o dia de Natal, ela é importante. Ela é importante para que eu e você, que cremos em Jesus, que cremos na palavra, que queremos obedecê-lo, quando ele diz assim: santificai-vos, separai-vos dos costumes dos povos, separai-vos dos hábitos, das crenças, da forma de vida dos que não creem no Senhor, dos que não são governados pelo Senhor. Essa é uma ordenança do Senhor aos seus filhos, e ela está tão relativizada hoje, porque cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua opinião, cada um acha o que acha, cada um acha o que lhe é conveniente, e dificilmente nós estamos vendo o ato de renúncia típico do reino de Deus, o ato de submissão aos princípios de Deus. E não é porque existe um volume excessivo de ideias, de filosofias, de teologias, que eu preciso deixar de lado a busca por aquilo que é a palavra pura de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra do Evangelho, me submeter ao reino de Cristo, ao governo de Jesus, e buscar me separar dos costumes deste século. A busca por Jesus é uma caminhada de santificação, não de frequentar os cultos. É uma caminhada de santificação. Então é importante, eu e você que decidimos seguir a Jesus mesmo, entendermos que eu não preciso fazer da minha vida uma bandeira pública para provar que 25 de dezembro não é Natal. Mas eu preciso, pessoalmente, entender quais são as artimanhas do inimigo que me roubam a verdade absoluta da palavra, dos princípios, da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não apenas ter um posicionamento a respeito do dia 25 de dezembro, mas entender quais são os valores, as verdades que Deus quer nos fazer ver com Jesus. Seja através do seu nascimento, seja através da sua vida, seja através da sua morte, seja através da sua ressurreição e seja através do seu governo soberano e eterno. Então eu quero deixar claro para você que não há nem da minha parte, nem da parte da igreja, nenhuma preocupação em provar que dia 25 de dezembro não é o dia de Natal verdadeiro. Mas há da minha parte, da parte da igreja, um cuidado, uma atenção real, bíblica, de que eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso entender na luz quais são as verdades, os ensinos que Deus quer trazer a nós através de todos os seus planos, de todo o seu projeto. Jesus, o Verbo vivo, ele está presente lá no Gênesis, e se você pedir ao Espírito Santo, ele vai te mostrar que Jesus está em todo o Velho Testamento. Tudo no Velho Testamento revela a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Mais ainda, inúmeros servos de Deus, incluindo aqui o rei Davi, vários profetas, vários homens que são citados, mulheres, tiveram a revelação de Jesus, o Salvador, no Antigo Testamento. Ele é o princípio, o Verbo vivo que está no início do Gênesis, e ele está citado por Isaías, como já foi lido aqui hoje pela manhã, Isaías capítulo 9, ele está profetizado por Isaías 700 anos antes dele nascer. E ele, no início dessa era, era cristã, há 2000 anos atrás, ele se encarnou. Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e ele habitou entre nós. E como eu li aqui nesse texto, que a gente às vezes lê tão pouco, a revelação do Senhor diz que o Espírito de Deus veio e semeou em Maria a semente, o Verbo, a palavra, o Filho, o Cordeiro, Jesus. Não foi por uma relação sexual de um homem com uma mulher, Maria era virgem. A história nos mostra com fidelidade que José temeu isso e José intentou ir embora para que a sociedade acreditasse que ele tinha forçado, ele tinha se deitado, engravidado aquela moça pura, virgem, e ele foi embora, então ele era o culpado, ele era a pessoa que merecia morrer, ele era a pessoa que tinha feito tudo de errado, mas o anjo apareceu, José, não faça isso, porque a sua noiva, Maria, desposada de você, está grávida, é do Espírito Santo. E aí nós começamos a ter alguns ensinos da verdade no Natal. É impossível que José e Maria, novinhos, uma jovem virgem, pega uma dessas nossas filhas de 15, 16 anos, talvez 17 anos, ou 12, 13, 14, não vou precisar a idade de Maria, mas uma jovem, novinha, virgem, numa sociedade tão pura, tão simples, tão mais fiel, tão mais temente, aparecesse grávida sem que isso fosse uma tragédia, um opróbrio, uma dor, um desafio, um problema, uma coisa assim impossível de ser resolvida. Imagina o coração de José, ele sabia que ele não tinha se deitado com Maria. Então podia passar na mente dele que ela tinha se deitado com outro. Mas dificilmente passaria na mente dele que o Espírito Santo veio e fecundou Maria. Como é que Maria ia explicar aos seus pais? Como é que Maria ia explicar aos seus amigos, às suas amigas, aos seus vizinhos? Eu estou grávida, mas o Espírito Santo que fecundou o Filho de Deus no meu ventre. Inconcebível. Isso sim é incrível. E nos dias de hoje, que nós estamos acostumados a qualquer doideira, isso já seria inacreditável, imagina naquele tempo. Mas a graça do Senhor era tão real, que José ouviu o anjo. A presença do Senhor era tão poderosa, que Maria disse ao anjo, então, como é que nós vamos nos comportar? Como é que eu saberei que tudo isso é do Senhor? Então, cumpre-se em mim a vontade de Deus. Como uma menina imatura, virgem, pura, enfrentando um desafio assim que nenhuma outra mulher nessa terra enfrentou. Como ela veio ter tanta graça, tanta paz. E o texto que lemos vem e diz assim, e Maria guardava tudo isso no seu coração. Essa expressão não é outra senão, Maria sabia que tinha alguma coisa do Altíssimo acontecendo e ela prudentemente, moderadamente, sabiamente conduzia todas as coisas. Ela não reagia segundo as suas emoções, ela não reagia segundo as suas dúvidas, ela não reagia segundo o que ela pensava ou achava. Ela guardava no coração e o coração dela estava guiado e guardado pelo Senhor. No Natal, eu e você precisamos trazer esses elementos do nascimento verdadeiro de Jesus, para a gente aprender algumas coisas. Eu preciso desejar e me acostumar com as manifestações sobrenaturais de Deus para esse tempo. Eu preciso desejar sair do comum, do padronizado, do que está instituído, do que está institucionalizado, do que está armadinho pela sociedade, pela tecnologia, pelos modos de relacionamentos sociais, pelas liturgias, pelos dogmas, pelas referências que nós temos em cada assunto, em cada área da sociedade. E eu preciso buscar de Deus manifestações sobrenaturais. Porque Jesus continua desejando nascer no coração de alguém. E ele só virá nascer no coração de alguém por uma operação sobrenatural. Nós temos nas nossas igrejas religiosas, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas, não importa qual linha religiosa a igreja pertence, nós temos muita gente aderindo a um estilo de vida. Mas nós não temos todas essas pessoas nascendo de novo. Nós temos essas pessoas recebendo um estilo, um padrão agradável, interessante, que corresponde a alguns anseios da alma, e por isso essas pessoas se amoldam àquele jeito de vida, e elas têm também na sua alma algumas necessidades satisfeitas, e elas se apegam a esse estilo religioso de vida porque suas necessidades foram satisfeitas. O ímpio, o ateu, diz que a religião é o ópio, a religião é assunto de gente tola, e eles em parte têm razão, porque muitas vezes o que manifestamos como religião é algo tolo. É apenas um escape para as nossas necessidades emocionais. E talvez seja isso que muitos deles estejam vendo. E eu e você precisamos entender, eu não quero apenas uma experiência emocional, eu não quero apenas mudar de religião, eu não quero apenas passar para crente, eu não quero apenas participar de uma determinada igreja, eu quero que Jesus nasça dentro de mim. Eu quero uma mudança de vida tão radical e tão difícil de ser enfrentada, tão desafiadora como o dia em que Jesus nasceu através de Maria. Eu quero manifestações angelicais, sobrenaturais, eu quero manifestações, eu não estou em busca de misticismo, eu não preciso de que um anjo apareça, mas eu preciso que a chegada de Jesus na minha vida venha trazer uma mudança radical, completa. Na vida cristã, na caminhada de santificação, muitas coisas são um crescente, um desenvolvimento, mas muitas outras são uma conversão de vida. O novo nascimento implica em uma mudança completa de vida. A vida de José e de Maria foram alteradas totalmente, absolutamente. A vida daquela cidade, a vida daquele povo, a vida de toda a humanidade foi mudada radicalmente. Isso é tão real que qualquer um, para dizer a sua data de nascimento, ou para dizer o dia em que está vivendo, precisa mencionar o fato do nascimento de Jesus Cristo. Hoje é dia 24 de dezembro de 2017, anos depois de Cristo. Eu preciso entender que a manifestação de Jesus dentro de mim tem que ser um milagre. E a Bíblia chama esse milagre de novo nascimento. No Natal, eu também preciso entender que a palavra, o verbo, precisa se fazer carne. Tudo o que eu prego aqui, tudo o que os demais irmãos que vêm aqui pregam, tudo o que você ouve de mensagem do Evangelho na igreja em que você congrega, na internet, aqueles que ouvem pela internet, tudo o que ouvimos do reino de Deus precisa ser encarnado. Precisa se fazer carne. Eu preciso absorver essas verdades do reino de Deus de tal forma na minha vida que a palavra, o verbo, Jesus, seja mesmo encarnado. Tenta imaginar quantas coisas Maria teve que enfrentar, quantas renúncias José e Maria tiveram que enfrentar por causa da vinda de Jesus. No Natal, é um tempo oportuno para eu e você pensarmos, será que eu estou mesmo recebendo Jesus na minha vida? Eu nasci de novo, eu me converti, isso é genuíno, isso é real, ou se isso não é real na sua vida, você pode ter essa experiência, mas no dia a dia, eu estou encarnando Jesus? Eu estou encarnando a palavra? Um dos argumentos mais comuns de ouvirmos a respeito do Natal é que Jesus não pediu que comemorássemos o seu nascimento. Jesus pediu que comemorássemos a sua morte. E eu quero reforçar, eu não estou aqui para trazer uma mensagem contra o Natal. Eu não estou dizendo isso para dizer que a gente não deve comemorar o nascimento de Jesus, e sim a sua morte. Eu estou dizendo que a palavra do Senhor nos mostra que o chamado dele é para celebrarmos a sua morte. E é simples de entender por quê. Porque não há como Jesus nascer em nós sem que eu e você morramos. Aquela menina virgem, com sonhos, com família, com reputação, teve que abrir mão da sua vida, abrir mão da sua reputação, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão dos seus planos, para que Jesus viesse. Sim, anjo, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim tudo que Deus tem de plano. Renúncia. O que não é comum para nós hoje, nós estamos em busca daquilo que nós desejamos, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós sonhamos. Mas no Natal, eu e você podemos pensar na morte de Cristo, se vamos pensar no nascimento dele, nos lembrando que para ele estar vivo dentro de mim, eu preciso decidir estar morto para mim mesmo. No Natal, nós também podemos nos lembrar de alguns elementos que dizem respeito àquele episódio e que hoje precisam estar presentes. O texto que lemos nos relata que José e Maria tiveram que ir a Belém porque havia um recenseamento, havia uma ordenança do governo de que em tais e tais dias todos precisam comparecer ao local eleitoral, a um cartório, a um departamento do governo, a algum lugar lá em que você vai fazer o seu recenseamento, quem eu sou, meu nome, como eu estou, como é que eu vivo, onde eu estou, de onde que eu fui, quem onde eu nasci, e todos esses dados típicos de um recenseamento, que é algo civil comum e conhecido nosso. Não tem coisa mais simples. Não tem coisa mais comum, não tem coisa mais civil, mais terrena do que alguém ter que ir cumprir uma ordenança. O meu passaporte venceu, eu tenho que ir lá no departamento e fazer o passaporte. A minha identidade está velha, eu tenho que ir lá no departamento da prefeitura e fazer a identidade. E, de repente, o governo diz que agora eu tenho que fazer uma biometria, então todo mundo tem que ir no cartório eleitoral e fazer a biometria, registrar a sua digital, impressão digital, e refaz lá toda a documentação, refaz todos os dados do seu cadastro como eleitor. São coisas normais da vida, simples, que aconteciam também há 2000 anos atrás. E vai lá José e Maria, nós vamos ter que fazer uma viagem. Mas como, José, como? Nós vamos fazer, porque é lei. Se eu não fizer o recenseamento, tem algumas consequências. Eu preciso, deve ter uma multa, eu fico limitado. Se eu não renovei meu título eleitoral, eu não posso votar, eu não posso... Tem uma série de coisas, isso é da sociedade civil. Então, um fato simples, cotidiano, entre incontáveis outros, na vida de José e de Maria, fazem com que eles tenham que viajar para Belém. E a Bíblia que relata aqui no texto que lemos que nos dias em que eles estavam em Belém, aconteceu de ser o dia do nascimento de Jesus. Chegou o dia do parto. Estava no dia que tinha dar à luz. E eles não tinham onde se hospedar. E foram recebidos numa manjedoura. E os pastores estavam no campo, pastoreando suas ovelhas. E havia grande movimento em Belém. Eu já estive duas vezes em Belém. Belém é uma cidadezinha pequenininha, no alto de uma montanha, simples. Até hoje, continua uma cidade pequena. E em torno tem muitos campos e muitos pastores. E aquela cidade tinha que receber todos os seus moradores, todos os que haviam nascido ali. Aqueles dias eram dias de grande movimento, de grande angústia. Você que é mulher sabe da angústia de estar no nono mês, não consegue dormir, inchada, a barriga pesada, a alimentação, todo o metabolismo do seu corpo, todas as questões físicas, biológicas e também emocionais. Está lá Maria com José, num burrinho, andando, viajando, sem encontrar uma hospedaria, e de repente tem que ficar numa estrebaria. Tá bom, meu filho, aqui mesmo, fica aqui, já não estou aguentando, eu estou tendo contrações, José. E se deitaram em algum lugar, o dono daquela estrebaria arrumou um cantinho, e eles arrumaram algum feno, e se deitaram ali, e ali nasceu Jesus. O que é que a gente pode aprender e precisa aprender no Natal com esses fatos do verdadeiro Natal de Jesus? As coisas simples dessa vida precisam ser vistas como circunstâncias dos grandes milagres de Deus. Eu preciso aquietar meu coração como Maria e José aquietaram, para as obrigações dessa vida, para as responsabilidades dessa vida, para os afazeres desta vida. Eu preciso me submeter àquilo que verdadeiramente diz respeito à minha vida nessa terra e cumprir com zelo, com fidelidade, sabendo que em meio a estas coisas simples, Deus está no governo e Deus está operando coisas sobrenaturais. O que eles não sabiam é que havia algo sobrenatural acontecendo em Belém. Aqueles pastores estavam também na sua vida cotidiana. Não era o dia 25 de dezembro. Não era o Natal do comércio. Jesus nem havia nascido. Não existia a menor possibilidade de se pensar em Natal, em final de ano, em festanças. Eles estavam vivendo a vida comum, ir para o pasto, para o campo, levar o nosso gado, as nossas ovelhas e cuidar. E de repente, no cotidiano, na rotina daqueles pastores, o Senhor se manifesta. Os anjos vêm, entregam a mensagem, cantam Hosana, bendito é o que vem, cantam e declaram o nascimento de Jesus. E se fôssemos continuar estudando, nós ainda vamos ver os reis magos, vindo do Oriente, pesquisando estrelas e pesquisando que havia uma convergência estelar que cairia exatamente naquela cidade, e eles, naquele lugar, descobriram, também por intervenção angelical, que naquele lugar da estrela, coincidentemente, e óbvio que não é coincidência, é planejamento divino, alinhamento divino, aonde a estrela parar, estará uma estrebaria, e ali estará nascendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fatos naturais dos cientistas astrônomos do Oriente, seguindo uma estrela, dos pastores no campo cuidando do seu rebanho, de um homem e de uma mulher fazendo recenseamento porque o governo pediu. E quais são os seus fatos cotidianos hoje? Não tenha dúvida, não é presente, não é comércio, muito menos um velhinho de barba vestido de vermelho. Isso não é fato natural da vida. Isso são fatos artificiais e fantasiosos. Os fatos artificiais da sua vida e da minha vida talvez sejam os que estejam trazendo preocupação, temor. Talvez sejam os que estejam te dificultando de colocar o gorro vermelho, de montar uma árvore de Natal, de ter os presentes que você queria. Mas você e eu não podemos seguir fatos fantasiosos. Nós precisamos seguir os fatos simples da vida cotidiana. Quais são as minhas responsabilidades? Quais são os meus afazeres? Quais são as minhas necessidades reais diante de Deus? Porque, Senhor, eu estou aqui numa estrebaria, num recenseamento, cuidando de ovelhas ou fazendo minhas pesquisas, mas eu quero que o Senhor venha. Eu quero a tua presença, eu quero a tua intervenção, eu quero os teus milagres, eu quero o teu mover. É isso que eu quero nessa terra, Senhor. É isso que eu quero. Nesse dia de Natal, eu e você podemos, com temor, singeleza, com devoção, eu gosto dessa palavra católica, devoto, que não é uma palavra católica, mas é uma palavra universal. Católica, na essência do significado dessa palavra. Eu preciso ser devoto. Eu preciso ter devoção. Não para as fantasias, mas para Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não um menino na manjedoura, porque Ele não é mais um menino. Jesus não é um menino. Jesus é um Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos Exércitos, está sentado num alto e sublime trono, à destra de Deus Pai. Reina e governa sobre todas as coisas. Ele é o verbo vivo, Ele é o princípio, Ele é tudo, Ele é de quem todas as coisas vieram, Ele é o motivo de tudo, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que existe foi criado nEle e através dEle. Ele não é uma criancinha na manjedoura. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da sua vida. E se vamos celebrar o seu nascimento, ainda que seja num dia como esse dia de dezembro, eu preciso celebrar não com fantasias, mas com verdades. Então eu quero dizer, Jesus, eu quero absorver, eu quero encarnar esta verdade do Senhor na minha vida. Eu quero encarnar que todas as vezes que o Senhor vier e a sua palavra vier, eu preciso morrer. Se eu não morrer, a semente fica só. Mas se eu morrer, Senhor, a semente dará muito fruto. E eu quero encarnar a tua palavra, cada ensino, cada versículo, cada mensagem, cada palavra. Eu quero receber isso não apenas com uma ideia, com uma opinião, com uma opção, mas como o verbo vivo, encarnado. E isso demanda eu morrer para mim mesmo, eu morrer para a minha carne, eu morrer para o pecado. E eu decidi viver Jesus. Jesus. Senhor, nesses dias está tão difícil, porque a gente tem tantas coisas, tantas demandas, tantas mensagens, tantas opções. Senhor, eu quero renunciar a todas elas. E eu quero mergulhar no Senhor, eu quero mergulhar em Ti. Eu quero celebrar que Jesus nasceu na minha vida. Jesus nasceu, e no dia em que Ele nasceu em mim, eu tive que, como José e Maria, cuidar das coisas simples e renunciar. Renunciar a tudo. Ir para um lugar de humildade, um lugar de quebrantamento, um lugar simples, e ver que a estrela vem, que os milagres acontecem no campo, que os presentes chegam, que a provisão do Senhor chega, e você não pode esquecer dessa cena que deveria ser um filme na nossa mente o tempo todo, daquela jovem menina pura, tendo sua gravidez, sua primeira gravidez, tendo suas dores de parto com todas as limitações, batendo na mão do seu noivo, do seu marido José, dizendo: filho, fica tranquilo, está tudo em paz. Filho, pega aquele paninho ali para mim, encosta aqui, limpa aqui para mim. Filho, me ajuda aqui, eu vou dar de mamar ao bebê, eu tenho que dar leite para ele, ele está chorando. A vida mais comum do nosso dia a dia. E de repente entraram os reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra. E aquela menina cheia de medos, de temores, cheia de apreensões, com certeza cercada de algumas dúvidas: é isso mesmo, Deus? É isso mesmo? É Ele mesmo? Ele é o Filho de Deus? E aqueles reis chegam para dizer: Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis. E nós viemos presenteá-lo lá do Oriente. Nós somos trazidos de uma forma sobrenatural, estudando as estrelas. E nós reconhecemos que Deus fez algo no céu, nas estrelas, nas galáxias, e Ele fez algo na terra, entre os homens. Ele se manifestou, Ele se encarnou, Ele está entre nós, e o seu propósito estava em Maria: Ele será o Salvador. Hoje eu e você, irmãos, nós precisamos nos lembrar do que fomos salvos, do que Jesus fez por nós. Ao batizarmos essas vidas nessa manhã, nós estamos declarando: o Senhor, se repete 2000 anos depois os mesmos fatos daqueles que creram no Senhor naqueles primeiros anos. Nós estamos proclamando o teu evangelho, nós estamos batizando os que creem, nós estamos discipulando os que querem crescer, nós estamos ajudando, caminhando, e nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor para a gente ter uma vida simples, cuidando das coisas simples dessa terra, sem sonharmos como a sociedade está nos fazendo acreditar que a gente tem que sonhar só com coisas mirabolantes, fantasiosas, fotos perfeitas, circunstâncias maravilhosas, só prazer, só desfrute, só vida boa. Não, não, não, eu quero viver a minha vida cotidiana, com todos os seus desafios, da manjedoura, da viagem de uma mula, da viagem grávida, ou do dia a dia dos pastores, ou das pesquisas árduas de um profissional que está estudando as galáxias. As coisas mais simples da vida, eu quero vivê-las na expectativa de Jesus. Eu quero vivê-las encarnando Jesus. Os desafios, Tânia, que vivemos, sempre com os olhos firmes nele, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que eu estou nessa manjedoura, é por isso que eu estou passando por essa humilhação, é por isso que eu estou passando por essa luta, é por isso que eu estou passando por essas provas, porque eu quero Jesus encarnado na minha vida. É por isso que eu estou vivendo o que vivo e vou permanecer firme nele, não vacilando nem para a direita nem para a esquerda. É porque um dia ele nasceu no meu coração. Ele nasceu em mim, Ele se encarnou em mim, e a cada dia a sua palavra vai se encarnando, cada versículo, por mais difícil que seja, por mais que eu esteja vivendo as coisas mais difíceis da minha vida, o ano mais difícil, o ano mais apertado, o ano problemático, a nação, o tempo mais difícil, não importa, Jesus, Ele vem nesses tempos, e Ele quer encarnar-se em cada um de nós. E nessa manhã, você nunca disse: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo e me render totalmente a Ele. Eu quero ter essas experiências com o Senhor. Eu quero estar tocado pelo Espírito Santo. Eu quero estar mergulhado nessa vida aos pés da cruz. Você pode dizer isso a Ele nessa manhã. Você pode até ser batizado nessa manhã. Eu convido você a se colocar de pé e a ter um tempo orando ao Senhor. Quero pedir os diáconos que me auxiliem, quero pedir os irmãos que vão se batizar, que venham aqui à frente. Eu quero pedir os irmãos que estão discipulando, quero chamar a Valdirene em primeiro lugar. Venha cá, Valdirene, está comigo. Fica aqui, Dani, comigo, por favor. Quero pedir os líderes de célula. Quero pedir os familiares que possam estar aqui também. Assim como você aprendeu nessa manhã, são as coisas simples. Uma piscina simples, uma água simples, não há nada místico, não há nada ritualístico, um ato simples. Mas nele está Jesus, ordenanças do Senhor Jesus. Ordenanças simples. Os irmãos que estão mais longe, que quiserem vir, podem vir. Podem vir aqui para perto. Alguém com dificuldade de ver e quer presenciar, pode ficar aqui em cima também, não há nenhum problema. O Geraldo disse no início da reunião que esse é o culto mais importante, mais especial. Lá nos primeiros anos, a vida da igreja, o culto mais importante, o culto mais intenso da igreja eram os cultos de batismo e de ceia. Porque a cada dia milhares de pessoas iam se convertendo a Jesus Cristo. Nessa manhã, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor nasceu na vida desses irmãos, o Senhor nasceu na vida de cada um de nós, e o Senhor hoje é celebrado. Quando mergulhamos, cada um deles, nas águas, nós estamos dizendo: morri em Cristo. Quando levantamos das águas, nós estamos dizendo: ressuscitei com Cristo. Eu quero aconselhar cada irmão, concentre-se o máximo que pode aqui, por favor. Eu quero pedir que a gente mantenha a solenidade, o silêncio, mas, sobretudo, você meditando no que está acontecendo. Não apenas assistindo o batismo, mas colocando diante do Senhor. Pensa que são vidas que entenderam o Evangelho, que receberam Jesus Cristo, nasceram de novo, estão fazendo em obediência a Jesus. Eu gosto sempre de dizer algo muito importante. Às vezes nós temos entre nós familiares, amigos católicos. E é muito importante que você entenda que o batismo de Jesus Cristo foi aos 30 anos, porque ele tinha entendimento e ele tinha tomado uma decisão diante de Deus, de servi-lo incondicionalmente. Uma criança não pode tomar essa decisão. Ela pode até ter sido batizada lá na igreja, numa consagração, nos seus primeiros dias, mas quando alguém ouve o Evangelho, crê em Jesus Cristo e decide obedecê-lo, seguir o seu reino, o seu governo, a primeira coisa que essa pessoa faz é seguir a Jesus em obediência. Jesus diz: aquele que crê e for batizado. Então, nessa manhã, nós estamos batizando essas pessoas que decidiram: eu quero seguir a Jesus Cristo porque eu crie no Evangelho. Eu não estou anulando o batismo que meus pais fizeram, eu não estou desmerecendo nada do que aconteceu na minha vida, mas eu estou dizendo: nesse dia, eu proclamo publicamente que crie no Evangelho e eu quero me render a Jesus Cristo. O batismo é um ato público, uma declaração pública, solene e oficial de que alguém nasceu de novo e agora pertence a Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus.